me quer porque eu sou do corre. Fiz meu nome na minha city. Aventura noturna, desportei G. Lancei do América no pote na VS. Do jeito que elas gostam, bem maloqueiro chique. Tem aquela bebê ali de Maria Geisha. Nike mó chave, chamando atenção, parando tudo no baile. E olha no meu olho, o resumo já sabe. Seu dia terminar na minha house. Deixa eles falar e cria conteúdo com o meu voo. Independente, nós não certo pelo certo. O justo sempre vai virar o alvo. Ninguém fala do fraco, de fé eu tô coberto. Hoje com grana, várias querendo correr atrás de mim. Tipo coração de mãe, sempre vai caber outra dama. Qual é a vivência, só me chama. O que começa na segunda, termina fim de semana. O que me chama a atenção é a francesinha dela. Nós sempre foi a mesma fita até depois do VU. Ela jurou que meu disfarce tava de outro mundo. Só imagina quando eu levo ela pro gueto e tu. Meu R4 tá nervoso, chega tá latindo. Ultimamente o que faltava nós tá dividindo. Eu tô curtindo, come bem, só peço aperitivo. É que eu jurei pra minha coroa, logo eu fico rico. Fresh que me convidou pro disco. Nego na ameaça, eu só aplico. Ainda tô na luta desse visto, mas se tu não tava antes, tu não vai colar comigo. Não vai. Fresh que me convidou pro nego na ameaça, eu só fato. Ainda tô na luta desse visto, mas se não tava adiante, cê não vai colar comigo. Hoje é incêndio, Fresh me chamou pra sessão. Já falei, repito, eu tenho dom. Mano, eu sei bem qual a sua intenção. Sei que não tô minha picadinha. Life estilo bem bandidinha. Sempre com a pose de artista. Faço meu corre no correio da vida. Vou descer, presta atenção. Não com pretensão. Faço essa grana de ar. Implora atenção. Isso não funciona. Eu sei quem são de verdade. Twerk, yeah. Se ele me pede, me faço twerk. Ela me quer porque eu sou do corre. Fiz meu nome na minha city. Aventura noturna, desportei G. Lancei do América no pote na VS. Do jeito que elas gostam, bem maloqueiro chique. Tem aquela bebê ali de Maria Geisha. Nike mó chave, chamando atenção, parando tudo no baile. E olha no meu olho, o resumo já sabe. Seu dia terminar na minha house. Eu te avisei, baby, não brinca comigo, não. Eu te falei, não me importa se tu é mar, então. Porque quando eu te peço, você faz tudo que eu quero. Só te olha com jeitinho, tu come na minha mão. Eu te avisei, baby, não brinca comigo, não. Eu te falei, não me importa se tu é mal, então. Porque quando eu te peço, você faz tudo que eu quero. Só te olha com jeitinho, tu come na minha mão. Traiu minha confiança, vou te mandar ralar. Sabe que eu me garanto, não vou me rebaixar. Não brigo por pica, não me troco por piranha. Então sai da minha bota, senão vou te explanar. Sabe que quando eu passo, seu bonde fica de quatro. Independente, correria, tudo que eu quiser eu faço. Diz que outra mina não serve, que eu sou especial. Gama na minha sentada, algo sobrenatural. Tô sempre um passo à frente, baby, você gosta disso. Vagabunda, morde as costas, sabe que eu não desço nível. Se eu te ligar, cê larga tudo que eu sei. Fala mal, mas sempre acaba na minha cama, é de lei. Não aguenta, morde as costas, vida. Fala mal, mas sempre acaba na minha cama, é de lei. Imagina se aquela dama fosse minha. Imagina eu degustando a blogueirinha nas antigas. Eu até queria, só que essa vida não combina comigo. Pode até perguntar pros amigos. Numa época eu tentei essa fita, mas sempre fui um menor de princípios. Nada é capaz de comprar minha ira. Ela sabe porque eu sou um cara chato. Marre então de fato os dread do take off. Muito gosto seu gingado, que eu já tô ligado. Fresh eu fraguei o Nike Shop. Puta branca só fala meu nome. Não conhece o homem, mas o seu tipo eu já sei de cor. Tô ligado que cê quer tá mole. Mas já faz 2 anos que eu tô. Yeah. Buraco VL, on Fresh, AJ. Barulhando tudo em pleno ano de cor. Se tem nosso vulgo, pode pagar que a casa lota. Gosto desse ouro, gosto dessas joias. Playboy mimado com meu bonde sendo em costa. Eu tô ligado que cê queria ser nós. Sabe o que que eu falo? Seus inimigos tá em volta. Eu estou cercado de idiotas. Ela me quer porque eu sou do corre. Fiz meu nome na minha city. Aventura noturna, desportei G. Lancei do América no pote na VS. Do jeito que elas gostam, bem maloqueiro chique. Tem aquela bebê ali de Maria Geisha. Nike mó chave, chamando atenção, parando tudo no baile. E olha no meu olho, o resumo já sabe. Seu dia termina na minha house. Essa menina quer um moleque bom. Tem tanto tesão em ver um artista maloqueiro com o bolso forradão. Essas joias no corpo brilhando sobre a pele. A diz a garota que nas antigas só notava o corre. O que mudou entre eu e esse lá é que eu também conto umas notas, mas não herdei herança da empresa do pai. Os meninos é só meta de vida, mas quem diria? Ô, minha filha, o mundão girou, não deu valor quando podia. Que assenta não é vida, mas o trem passou. O destino é sem rumo. Desculpa, baby, mas não vivo o seu mundo. Aquele tempo passou igual o vulto, e agora geral sabe meu vulto. É um